americano. Sou sempre a última a ser escolhida. E queres saber porquê? Porque não prestas. Oh, porque és gira e as outras miúdas têm inveja de ti. Bem jogado. Bom, olha, eu sei que não sou boa, mas não sou horrível. Presta atenção, senhor. Ai! Está bem, sou horrível. Mas tu não sabes o que é ser sempre a última a ser escolhida, porque ninguém quer jogar com a... triste Stuart. Isso não é verdade. O ano passado eu só fui escolhida praticamente no fim. Tinhas a clavícula partida. E foste escolhida antes de mim. Eu só queria que uma vez acontecesse um milagre. E não fosse escolhida em último. Muito bem, Palumbo, Truscott, capitães de equipa, escolham as equipas. Ah, sim, sim, sim, sim, sim. Finalmente uma capitã que me vai escolher primeiro. Não interessa quem escolhes, Truscott. A tua equipa vai perder. Vai sonhando, Palumbo. Estás a tentar ganhar-me qualquer coisa desde a segunda classe e queres saber, nunca aconteceu. É triste, como é que estás? Estou bem. Ei! Vamos lá, meninas. Escolham as equipas. São mais lentas que o meu marido na casa de banho. Maldito dia em que ele lá pôs uma televisão. Escolhe tu, Truscott. Vais precisar de toda a ajuda. Não vai ser ela que vai precisar de ajuda. Ah, yeah. É? Podes crer que é. Tu vais perder, minha sonsa. Tu e esse teu bafo de esgoto. E mais essa tua cara de palhaça. E o teu... o teu... Hã? O teu ar de mastronça. Miúda, bem-vinda ao clube. Yo, bando de rap. Vocês querem apostar? Apostar? Que tal se a capitã vencedora cortar o cabelo à capitã perdedora? Combinado. Apostamos um cêntimo. Porque sabes, o importante é competir. Não, o importante é eu dar-te outra vez um pontapé no rabo. Já chega. Combinado. Vá lá, Lily. Faz uma escolha. Alguém como eu garante que a adversária perdeu. Koloski. Chamaste quem? Tão engraçado como sobramos sempre as duas. É, hilariante. Espero que não sejas a última a ser escolhida. Sim, também eu. Cuidado, quase acertavas no formigueiro. Mesmo estas pequenas criaturas são muito importantes para o ecossistema. Escolha o que quiseres, Truscott. Vais levar uma grande carecada. Eu escolho... Oh, a Sara. Boa sorte, triste. Ah, adeus! Vamos embora daqui. Então, querida, ainda estás chateada com o que aconteceu com a Lily? Não, é claro que não. Porquê é que diz isso? Bem, normalmente não introduzo o True Friend como uma pequena canção sobre uma traidora de duas faces. Pai, é uma forma de inovar, sabes? Eu sou uma artista, é o que eu faço. Bem, sou um pai e saber que isso são balela é o que eu faço. Vou levar outro sermão? Talvez mais tarde. Agora tenho que tirar este bigode. Lola! Agradeço-me não teres de usar uma coisa destas. Tenho mais comichão do que se estivesse num circo de pulgas. Olhem só quem apareceu. O quê? Os outros concertos estavam todos esgotados. Porque eu sei que não sou a primeira escolha. Ou a segunda. à última! Eu ia escolher-te até começares com aquela cena do corte de cabelo. E qual é o problema? Eu ganhei! Queres partilhar o troféu? Não tinha conseguido se tu não jogasses tão mal. É um jogo parvo e a bola nem sequer é redonda. Ana! Mua! Mua! Olá, malta! Então, Tracy? Estás cada vez melhor, a sério. Adorei, adorei a piada da traidora. Tão gira! Não era sobre mim, pois não? Não. É claro que não. Eu sei que posso sempre contar contigo. Oh, vá lá. Não vais ficar chateada comigo para sempre, pois não? Eu acho que tenho mais maturidade do que isso. Bom, sobram 5 lugares na limusina. Vou escolher, tu e, tu. Então, vamos? Mas só escolheste 4? Oh, tens razão. Eu esqueci-me do feto. Quem é o feto? O meu novo amigo. Isso é uma figueira? A figueira chama-se feto. E vai ficar à janela. Ah, pois é. Lava-louça. Não é um lava-louça. É um depósito de lixo tóxico. Já te pedi há 3 dias para lavares os pratos. Olha para isto. Estes espinafres já têm pelos. Não são espinafres. Isso é um bocado de frango. Ah. Oh, pai, deixa eu trato disto. Mas quando? Quando este entulho fugir daqui? Achas que ele consegue fugir? Ia ser tão fixe. Já chega. Peço-te para lavares os pratos e fico com frango verde. Peço-te para separares a roupa branca e fico as minhas cuecas verdes. Para! Porquê é que estás preocupado? Ninguém as vai ver. A não ser que faças outra vez yoga no pontão. Só de me lembrar do teu... Vê se tens calma, rapazinho. Não devias estar sempre a dizer as mesmas coisas, Jackson. Já não tens 10 anos. Está bem, para. Está bem. Desculpa. Não desculpas. Só estás a dizer isso porque tens medo que te ponha de castigo. Oh, vá lá, pai. Já pedi desculpa. Também vais querer que me arrependa. Quero sim. Jackson, quero que me ouças quando eu falo contigo. Mas como nunca me ouves, a partir de hoje deixo de gastar o meu latim. O que é que isso quer dizer? Pai? Oh, o golpe do silêncio. É supostamente um castigo? Vais parar de me dizer o que fazer? Que fixe! O que é que quer dizer? Quer dizer, é uma belíssima escolha! Bolas! Acho que desta aprendo! Mesmo que leve umas semanas, uns meses! Não tenhas pressa! Isto é muito importante! Hã? Hã? Já falta pouco para jogar. Vamos lá! Tudo pode acontecer! Pai! Vamos. Porquê é que não me disseste que tinha começado o jogo dos titãs? Já tem um período de desconto! Oh, sim! O pai não fala com o Jackson! É um verdadeiro massacre! Oh, o Vince está desmarcado! Vá, não percas essa bola! Vá lá, vá lá! Olha, ele passou a defesa! Vá lá, não percas essa bola! Tu consegues lá chegar! Ensaio! Ensaio! Dá-me cá 5! Dá-me cá 5! Por favor! Por favor! Estou? Estás a brincar? Que bom! O que é que foi bom? Oh, isso é bom, a sério. Posso garantir-te que estamos muito entusiasmados. Lá estaremos. Estaremos onde? Qual é o entusiasmo? Hey, Mile, vem cá. Tenho boas notícias para ti. Está bem. Agora quem é que parece ter uns 10 anos? Eu digo-te quem? Tu, pois és tu. Tu, pois tu tens 10 anos. Olha para ti. Pareces mesmo tu! Sim, és tu! Tu! Olhem para mim, eu sou um rapaz que parece ter 10 anos, mas com uma cara que parece ter mais 10 anos, ou seja, 20! Não, tu é que tens 10 anos! Tu é que tens 10 anos! Tu é que tens 10 anos! Tu é que tens... És tu! Eu perguntava porque que o Jackson está assim, mas depois tinha de fingir que estava interessada. O que é que se passa? Telefonaram de Nashville. Adivinha que single é que ganhou a bota de prata para a melhor canção de country pop? Adivinha só! True Friend ganhou uma bota? Podes crer! Ai, eu nem acredito! Isto foi sempre o meu sonho! Estar na televisão nacional a segurar na minha botinha. Vá, prepara-te, querida, porque amanhã à noite, ao vivo, via satélite, esse sonho vai realizar-se! Estou tão feliz por ti, querida. Sabes, vai ser uma noite que nunca esquecerá. Eu sei porque nunca me canso de olhar para a minha botinha. Isto é mesmo fantástico! Tenho de ir já contar a... quem? À Lily? Não. Tenho outras melhores amigas a quem contar. Bem, conhecidas. Oh, pronto, está bem. Para com isso, não me tortures mais. No telefone! É capaz de ser uma emergência! Muito bem, queres fazer jogo? Queres fazer jogo sujo? Pode ser! Como molho de soja em sopa de tubarão! Tu vais falar comigo! E o Zac? Vê-me esta! Tadã! Baril! Eu sei. Oliver, tenho novidades incríveis. Também eu? A minha mãe é detetive e deu-me umas algemas. Olha para aquilo. Hã? Hã? Sim, boa. Muito à frente. Bem, Ana Montana ganha uma bota de prata para a melhor música de country pop. Porquê que não estás contente? Porquê que não estás contente? Porque não sou uma miúda. E não salto quando estou contente? Bem, não podes fingir que estás feliz? Tu não ficaste feliz por mim? Tu trancaste a bicla com algemas! E é muito baril! Obrigado! Sabes, se queres uma cena de miúdas, vai ter com a Lily! Não preciso de ir ter com a Lily! Eu tenho-te a ti! Agora vamos embora! Onde é que vamos? Que tal irmos arranjar as unhas? Não era melhor se ficássemos contentes? Sabes? Não, é tarde demais. Vamos. A tua mãe deve estar muito orgulhosa. Eu quero o mesmo aqui. Em letras grandes. Eu odeio o meu pai. E põe um arame farpado à volta. De certeza que não queres ver os meus padrões em flor? Ei, vá lá, põe arame farpado, meu! Está bem, está bem. Só preciso da autorização do teu pai. Não há problema. Ei, pai, se não quiseres que eu faça uma tatuagem, é melhor falares agora. Jackson! Sim! É isso. Presidente, Andrew, espaço, 7 letras. É tão fácil. Muito bem. Arlo, fura-me. Sim, vou mesmo fazê-la. Apesar de ser perigoso e permanente. Está quase. Está quase a furar a pele. Oh, Marmaduke, és um cão tão engraçado. Então, estou quase a ser marcado para a vida. Au! Quieto. Vira para lá essa coisa. Mas afinal, que tipo de pai és tu? Ei, repara só nisto. O rei do cão acha que pode conduzir. Olha, a segunda camada faz mesmo diferença. Ah, eu disse-te. Oh, não acredito. Não achas que o Richard Bruce tem uns olhos lindos? Eu sei. E aquele azul realça-os imenso. Mas o que é que eu estou a dizer? Ei! Oliver, queres ir surfar? Quero. Porque eu sou um homem. E os homens querem-se surfar em águas cheias de tubarões. Sabes, tubarões grandes e enormes. Não posso. Arranjaste as unhas? Não, estão polidas. Como eu. Vamos. Oliver, espera. Não podes ir com ela? Os prémios são esta noite e tens de me ajudar com o cabelo. Ganhei uma botinha. Boa, podes bem calçá-la. Estúpida! Olha, vou-me embora. E tu vens comigo, Oliver. Não. O Oliver vem comigo. Não. Informa-a que és meu amigo. Informa-a que me conheceste primeiro. Informa-a para arranjar outro amigo. Malta, vocês não conseguem resolver isto bem? Não te metas! O que é isto? O que é que tu fizeste? A fazer o que me pediram. Muita piada, Oliver. Abre lá isto. Não. Só quando vocês resolverem isto. Oliver, tenho de estar no estúdio dentro de 2 horas e o programa vai ser em direto. Fiz. Mas se não fosse a estúpida botinha, isto tinha resultado. Diz-me que não perdeste as... Eu não perdi a chave. Oliver! Está bem, eu perdi-a. A minha mãe tem uma chave, meto-me na bicla e vou a casa buscá-la. Alguém me roubou a bicla. Ah, corre! Depressa! Está bem. Estamos feitas. Porquê? A casa dele é para aquele lado. Ei, lembras-te quando há 2 anos eu entornei sumo e tu disseste-me para limpar e eu ignorei-te? Bem, olha quem é que está a esfregar. E olha, eu lavei a louça, e limpei a casa de banho, e limpei o meu quarto e lavei a roupa e não ficou estragada. Olha só, fiz-te um bolo de chocolate. Pai, por favor, eu prometo que faço o que disseres da primeira vez que disseres ou à segunda. Porque olha, eu sou só um miúdo, mas um miúdo com saudades da voz do pai, sim. Até pus recheio no meio. Chocolate ou baunilha? Por acaso é pistache. Oh, tu falaste comigo. Finalmente falaste comigo. É porque, mesmo não tendo dito nada, tu finalmente ouviste-me. É verdade, eu ouvi. E bem alto. Jackson, isso é o que os pais querem. Isso e netos. Agora? Não te preocupes, nisso não tenho pressa. Que o Oliver está a demorar tanto. O que é que estavas à espera? É o Oliver. Agora podes parar de andar. Podes levantar-te? Não. Fixe! Minha, deves-me uma maçã. Podes falar mais baixo? Vou atender o telefone. Ai, Oliver, então, onde é que estás? Boa. Olha, vai ter connosco ao estúdio. Bem, o Oliver tem de ir à polícia para pedir a chave à mãe, mas eu preciso de me ir arranjar. Só quando me comprares outra maçãzinha. Isto é mais importante que a tua maçã. Ajuda-me a arranjar e escolhes 3 vestidos que quiseres, está bem? E uns sapatos? Um par. 2. Italiano, nem pensar. Fixe! Oh, calma. Isto é mais difícil do que pensávamos. É, vamos mudar de roupa. Está bem. Olha, isto assim não melhorou nada. Cheiras mal dos pés. Ai, é? Então e que tal agora? Está apertado, mas acho que pode resultar. Vamos até ao espelho. Lindo! Olhem só para vocês. Eu sabia que não conseguiam ficar afastadas. Pois é, mais próximas do que nunca. Vamos explicar como é que isso aconteceu? Bem, o Oliver achou que era nem acredito. Quem me dera que esse rapaz deixasse de fazer isso. Nada disso aconteceria se me tivesse escolhido. Mas não fui eu que dei uma boleia a uma planta. Ao menos o feto, se jogasse futebol, eu seria a sua primeira escolha. É uma figueira. Chama-se feto. Não há dinheiro no mundo que me pague o suficiente para eu ser uma adolescente. Já tenho a chave, já tenho a chave. Entramos dentro de 1 minuto, menina Montana. Tira-lhe esse rapaz. A Carrie Underwood está no palco a anunciar que a Ana ganhou o prémio. Pai, eu nem sequer ainda pensei no que é que vou dizer. Ainda bem que eu pensei nisso por ti. Só tens de ler o teleponto. O teu pai pensou em tudo. Exceto numa chave partida. Eu odeio quando ele diz Sim, é quase tão mau como quando pensa. Faltam 30 segundos. Oh, bolas! O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Eu tenho uma ideia! Não! Normalmente concordava, mas esta é boa! A receber o seu prémio ao vivo de Los Angeles, Ana Montana! Muito obrigada! É uma imensa honra! E significa ainda mais quando vem da boa gente de Nashville! O sítio que tenho orgulho de chamar Terra Natal. Hurra, Nashville! Só gostava de estar aí pessoalmente para vos poder dizer como me sinto mesmo. Bem, este é o meu novo aceno especial. Para a minha avó. Olá, avó! Adeusinha, avó. De cada vez que ouço True Friend, faz-me sempre pensar acerca da amizade. Desculpem, tinha uma coisa nos dentes. Está melhor. Como estava a dizer, a amizade é tudo para mim. De facto, esta canção é inspirada na minha... minha melhor amiga. Ela está comigo desde sempre e apesar de às vezes discutirmos, sabemos que vamos ultrapassar isso porque gostamos uma da outra. E nada o diz melhor que esta canção. Os amigos vão até ao fim da terra para encontrarem o que precisas. Os amigos estão nos momentos bons e maus. Santinho! Porque eles acreditam em ti. Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada por este prémio. Eu adoro-vos. Boa noite! Ah, desculpa! Desculpa eu! Au! Au! Escolham as equipas. São mais lentas que o meu marido na casa de banho. Disse isso a semana passada. Eu sei. Agora pôs lá um frigorífico. Acho que se está a esconder de mim. Não consigo imaginar porquê. Pois. Ora bem, eu escolho a Johnny. Podias ter apostado um cêntimo. Escolha, Lily. Se me escolheres, tens de escolher a Miley. Eu não quero escolhê-la. Isso não me interessa. Onde quer que eu vá, ela vai. Sim. Somos tipo 2 em 1, vês? Está bem, pronto. Escolha a Lily e a triste. Eu disse que resultava. Agora solta-nos. Não eras tu que tinhas a chave? Ah, minha... Pensa rápido!